ser uma noite apenas, um barzinho qualquer ou cinema. Mas não foi assim que aconteceu. O amor sorriu pra ela e eu. Quem diria que o coração ia calar? Em teus beijos ia me encontrar. Não falar mais nada, nada. Quem torceu contra vai desidratar. A gente junta nossa cama de solteiro. Estamos disputando espaço no chuveiro. A gente é feliz assim. Fala pra mim que vai me amar além do fim. A gente junta nossa cama de solteiro. Estamos disputando espaço no chuveiro. A gente é feliz assim. Fala pra mim que vai me amar além do fim. Além do fim. Fabíola Freitas, o comandante. Era pra ser uma noite apenas, um barzinho qualquer ou cinema. Mas não foi assim que aconteceu. O amor sorriu pra ela e eu. Quem diria que o coração ia calar? Em teus beijos ia me encontrar. Não falar mais nada, nada. Quem torceu contra vai desidratar. A gente junta nossa cama de solteiro. Estamos dispostos.